ouvintes, sejam muito bem-vindos ao A partir de agora, estamos juntos para partilhar histórias e vivências. Este é o céu da minha rua. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Céu da Minha Rua. Quando era jovem, já perdido um pouco na vida, decidiu meter-se nas tascas de um país que transpirava tabaco, de um país que cheirava a cerveja, vinho, de um país que pouco a pouco mergulhou numa estranha apatia, que era, mas não era, Espanha, ou podia ser outro país qualquer, que falava o mesmo idioma. Eram ruas confusas. Ora, até à noite havia muitos carros, entre pontes, túneis. Uma coisa tão estranha, era tão difícil encontrar a paz. Mesmo junto ao hotel, que ficava perto daquele café, não havia grande tranquilidade. Havia uns pássaros urbanos, que era uma coisa tão estranha, que até à noite se sentia o fumo dos automóveis. Aquela rua não tinha grandes coisas. Para além de casas que davam diretamente para a rua, casas pobres, por sinal, com chão, com soalho, enfim, sem muitos pisos, de muitas divisões, com luzes tenues, com pessoas que, enfim, mulheres que eram vazias de mente e homens que eram machistas. Mais acima um pouco, e durante o dia, elas encontravam-se muitas vezes junto ali ao jardim, cantavam e bem, falavam, fazendo as suas coisas, tricô, cantavam um pouco, já, como já disse, não é? São um jovem, como que é isso? Já os seus 27, 28 anos. Não deixa de ser jovem, mas não é propriamente tão miúdo, não é? Como de costume, ele vai àquele café. Um café em que, portanto, nós descemos da casa deste indivíduo. Há um passeio. A rua vai descendo. Há um passeio, ou seja, viramos à direita, vamos descendo. Já é noite. Agora imagina, já é noite e há, entretanto, sempre uma... sempre muitos carros que passam. Aquela rua é estreita, no sentido que há dois sentidos na rua, mas... são duas faixas próximas, muito próximas. Elas até são um pouco perigosas. Ali dão-se muitos acidentes, já ninguém é estranho ali. Os carros andam devagar, é um facto. Ali andam mais devagar, mas não assim... pronto, não deixa de ser algo confuso. Há uma grande confusão por ali e a verdade é que... pronto, este jovem é apenas mais uma das pessoas. Não há muitas pessoas por ali, para aquele passeio. Porque ali as pessoas, quando andam, metem-se no carro e está feito, seguem-se a vida. Mas por acaso aquele jovem era um dos poucos que ia a pé, e muito mais para ali, porque nós vamos descendo, e à medida que vamos descendo, ou seja, nós estamos quase no princípio da rua, não é? Nós estamos quase no princípio. A casa do rapaz é a primeira da rua. Mais lá para cima, nem tanto, mas mais lá para baixo, à medida que vamos descendo. Isto vai ser um pouco complicado, porque o caminho vai empobrecendo. Digamos que esta rua, ela tem uma travessa. Ou seja, há uma outra rua à esquerda que liga a esta. Reparem, o passeio segue normalmente de cima para baixo. Ou seja, vamos descendo lentamente. Do outro lado, não há passeio. Do outro lado, o que há são sebes. Mas, entretanto, há uma abertura, não é? Portanto, há carros que vêm da outra, portanto, do lado esquerdo, há carros que vêm daquela outra rua, que é a subir, que é inclinada, portanto, que é a subir e que é perpendicular, ou seja, como é que eu posso explicar? Não é propriamente uma linha reta, é uma curva a subir, não é? É algo complicado ali. E eles também por isso vêm devagar. E eles. Pronto, há outra travessa mais abaixo, outra ligação mais abaixo. Mas quer num ou quer noutro caso, não há. Portanto, são travessas complicadas. Mas lá direito não. Há uma outra loja, sei lá, um talho, que nós vamos descendo durante o dia, há um talho que à noite não se valoriza porque está fechado, né? Há um talho, né? Há uma outra drogaria, coisas desse género. E há dois cafés. Há um que é calmo, que fecha às 7 da tarde, mas outro de semana tem aberto. Ele de dia até um café normal. Ainda tenha sempre uma espécie de tasca. Mas o pior é à noite. Parece que aquilo se estende à noite. Ou seja, de dia, sim, o palco está lá. De dia, sim. Portanto, o café existe. Tudo bem, tudo tranquilo. Mas não há nada ali. No palco não atua ninguém. O palco só serve para as quintas, sextas e sábados. Não atua ali mais ninguém. Excepcionalmente, às vezes há aos domingos, mas por norma só às quintas, sextas e sábados. E então o que é que acontece? Nestes dias perde-se muita gente ali, como quem diz. Ou seja, já vai muita gente ali ao bar, ali àquele café. Tanto que eles têm uma sala ao lado que é bastante grande e que é só uma sala. Ou seja, com mesas, para ter mais pessoas. Durante o dia não é preciso, não há uma afluência tão grande naquele café que assim o abrigo. Mas durante o dia, sim. Durante a noite, sim. Durante a noite há essa necessidade. Dá-se o caso que este jovem entre, desce o degrau do café. E é a partir daí que começa a história. Eu conheço uma mulher nesta sala, portanto, nós entramos no café, portanto, reparem, nós saímos da rua, aliás, saímos da casa do rapaz, descemos, portanto, viramos à direita, descemos a rua, passamos pelo talho, passamos pela drogaria, passamos por uma outra casa, passamos por uma garagem e vamos passar por um ou outro café, o tal que normal, que fecha às 7 da tarde, e temos também este café. Ela entra neste café, desce, portanto, a segunda parede que está à sua direita, não é? Vira-se, desce então a. Desce então o degrau e temos um chão todo em pedra. O edifício já assim até um pouco. Eu não vou dizer velho, as paredes não são propriamente de pedra. Mas sim, o chão é de pedra, o teto é assim rústico também, minimalista, não há. Pronto. E. De um lado, neste logo em frente temos o palco, né? Logo em frente temos o palco e portanto temos às quintas, sextas e sábados conjuntos locais, grupos, enfim, pronto. Às vezes em noites mais especiais algumas strippers, mas normalmente o que acontece é pequenas bandas, pequenos grupos que vão lá atuar, assim de rock ou então de música mais calma, depende dos dias. E então, no meio de todas estas pessoas, este jovem conhece uma rapariga com quem começa a conversar. Ele, que já estava um bocadinho farto desta rotina, não é? Deste dia-a-dia, deste, sei lá, e de muito mais, porque era verão, ou seja, fazia-se sentir um calor muito maior. Ele estava farto daquela apatia, porque não tinha uma vida normal, ainda por mais estando em casa, estava de férias na universidade, estava parado no tempo. E se aborreceu. Durante o inverno ele era uma pessoa mais ou menos séria, mas no verão nem tanto. Bom, acontece que este jovem começa a falar com esta rapariga, começa a tentar, enfim, encanta-se por ela, não é? Começa a tentar que ela se encante por ele e de imediato, ou quase imediato, é correspondido. É ele é correspondido, mas nem tudo corre como era suposto. E é nesse nem tudo corre bem como era suposto que surge esta melodia. Ser el vino y la melancolía que me empujaron hacia ti en aquel café. Tú estabas escribiendo no sé qué. Me oía y te miré, manojo de tirabuzones pálidos. Al poco nos buscábamos los dos, esperar y hacer como si nada. ¿Y por qué no, si nadie me esperaba? Dama de una noche, el cielo se me abrió. Deja que te cante quien te halló, sin otro puerto que tú. Cierto que yo para papá para casi sin querer salimos a la calle. Había todo un siglo por recuperar. Las gentes no se encuentran por azar. Pedí una llave que liberó de nuestros cuerpos pajaritas de papel, amándose en las sombras del hotel. Clareó y todas se murieron. Mira Juan, yo vine por dinero. Dama de la noche te engañó. Deja que te cante quien te amó, sin otro puerto que tú. Desierto que yo, dama de la noche te engañó. Deja que te cante quien te amó, sin otra idea que tú, sin otra prisa que tú, sin más regreso. Saíram do café e, enfim, foram caminhando. Digamos que ele basicamente ele levou, não é? O mais rápido que puderam foram em direção, não até a casa dele, mas um pouco mais assim. Enquanto isso foram-se beijando, foram trocando carinhos, iam de mãos dadas, enfim. Dá-se a situação de que aquilo que ele faz é pega no carro dele e leva. Vai levá-la por um caminho, portanto, Ou seja, ele agora já com o parede do lado esquerdo, ele se vai subindo a rua que desceu, vai subindo a rua, passa pela casa dele, não há aviso de que é a casa dele, mas vai pela casa, passa pela casa dele, ou seja, pela porta, não é? Segue em frente, chega ao cimo da rua, e no cimo da rua, portanto, um pouco na diagonal, temos um pequeno parque de estacionamento, onde está o carro dele. É um parque livre para moradores. Ele está ali e vai buscar o carro. Vai buscar o carro, leva para um hotel. Num piso que inicialmente é alcatroado. Ele vai muito tranquilamente por algumas ruas, algumas voltas. Há uma rua larga, que é a rua que fica por trás, quase por trás da casa dele, não é? Neste caso, quase lateral à casa dele, melhor dizendo. Há uma outra rua paralela à da sua casa que desce. Só que esta descida é mais inclinada, é uma descida apenas para automóveis, praticamente não há. Não há grande. Portanto, não há piso, não há passeios sequer. E a descida é um pouco mais inclinada. Isto tudo dá-se. Porque ele vai parar a um hotel. Vai parar ao hotel. Vamos chamar-lhe hotel. Porque para todos os efeitos não é bem essa a lógica. Eles foram para um hotel. Mas com referência à música, até, enfim. Mas é para um hotel que eles vão. Dá-se que se envolvem com outro. Dá-se que. Tem uma relação sexual e às 2 da manhã isto tudo é muito rápido, começa a dar-se às 11h30 da noite, ele conhece e conversam, numa hora resolvem a sua satisfação, porque ela também não era muito longe, e entretanto ela confessa-lhe por que motivo se deixou encantar por ele. Dinheiro. Bom, e agora que estava feito o serviço, não podia ser voltado atrás, não é? Ele tinha mesmo que lhe pagar. Não tendo dinheiro ali com ele, convidou-a a ir à sua casa. Até porque, já que era por dinheiro, então viviam um pouco mais de momentos. Dão a volta. Saem do hotel, ou do motel, como queiram, e regressam a essa rua. Igualmente perigosa, até porque a rua não tinha iluminação. Era uma rua estreita, portanto, alcatroada, portanto era rápido deslizar para ali, como quem diz, não era paralelos, e dá-se que, enquanto eles subiam esta rua, um carro vindo de uma outra rua, ou seja, vamos tentar encontrar os ouvintes. Portanto, ele sai da casa dele e na rua, ou seja, e com o automóvel, segue pela rua à esquerda. Quando chega à rua, ou seja, quando chega à altura de virar outra vez à esquerda para essa rua, para essa rampa, para essa inclinação onde só passam carros, em frente a essa rua íngreme, né, há outra, mais, ou seja, há outra rua que vem de trás, que não é nem a subir nem a descer, não é uma reta, e que é uma saída de uma autoestrada. Pronto. Ou seja, quem vem para aquela rua é sinal que saiu de uma autoestrada, praticamente saiu de uma autoestrada. Bem. O carro ainda está descontrolado, é de alguém que, pelos vistos, bebeu um pouco, e dá-se um acidente de viação. O carro do nosso jovem dá a volta 3 vezes no ar, como quem diz. Acaba por cair de lado. Porque foi um embate muito forte, e como era numa descida, ou seja, ainda mais o carro foi arrastado. Ele captou 3 vezes. O outro cara também captou por cima deste. E vocês não podem ver. Outro indivíduo morreu. Era um senhor já de seus quase 60 anos, completamente alcoolizado. O jovem não. Nem ela. Ela teve ferimentos ligeiros. Mas ele ficou. Portanto, partiu as duas pernas. Teve lesões cerebrais que fazem com que tenha uma paralisia do lado esquerdo, do lado direito, uma subparalisia dos dois lados. Ou seja, ele mexe os braços. E até poderia mexer as pernas se. Enfim. Se não tivesse partido. Ele partiu em vários sítios. Mas também é verdade que esta paralisia tem dois efeitos. Primeiro, ele não consegue mexer muito. Nem os braços, nem nada. Ele não tem praticamente força. Nem a cintura consegue mexer para se levantar ou se sentar. Ou se deitar, ele não consegue. E tem o corpo sempre semidormente. Ele pensa, se as suas capacidades mentais estão ativas, está tudo bem. Mas o restante não. Fica muito tempo no hospital. Cerca de 3 anos no hospital. E esta senhora que só me vinha por dinheiro torna-se na sua mulher. Ela não consegue deixá-lo naquelas circunstâncias. Ela não consegue deixá-lo. Porque ela é assim, ela. Pronto, impacto inicial, desmaiou, perdeu os sentidos e tudo mais. E é, portanto, quando regressa à sua consciência, e já no hospital, pergunta pelo Juan. E é quando sabe que ele está inicialmente entre a vida e a morte. Recupera depois, sai do coma, não tem danos anímicos, no sentido de as faculdades mentais não estão danadas, como quem diz, não estão prejudicadas. Não se fez dano a estas faculdades mentais, mas o restante sim, está bastante prejudicado. Ela segue com ele. Ela então regressa à casa. Tem alta do hospital, regressa à casa. E é quando ele lhe pergunta quanto é que é. Porque se ela vinha por dinheiro, por uma simples noite de sexo, muito mais viria por depois tudo aquilo que ele fez. E ela responde-lhe amor. Ou seja, quanto é que é, e ela responde amor. É neste momento que ele tem a noção de que ela passou a gostar dele. E ponto número 2, de que ele, e é ela que se apercebe, que ele, não sente praticamente nada do seu corpo. O que ela tem que fazer, porque não tem mais nenhum tipo de relação sexual, não tem mais nenhuma envolvência nesse sentido. E ela acaba por seguir toda uma vida ao lado dele. Já uns bons anos mais tarde, ele agradece-lhe. Já com acesso à internet, já com uma quantidade de coisas, ele agradece, tanto conta à imprensa local a sua história. Um jornal da cidade conta a sua história e agradece, digamos assim, publicamente à mulher por todos os anos que ela está com ele, porque já, no fundo, já são mais de 30 anos que ela está com ele, que somente vinha por dinheiro, mas acabou por ser conquistada de uma forma muito estranha por algo que se pode chamar de amor. Na edição de hoje ouvimos o tema de Juan Batista Aumé, Dama de la Noche. E agora vamos ouvir Juan Batista Aumé com Yo no podría vivir sin ti.